amor. Bebe Galéia, Suzana e também Amanda. Esqueci que na vida se vive um momento. Você, Amanda, tem um carregador aí no lado. De tanto querer ser em tudo primeiro. Me esqueci de viver. Fala, fala, vizinho! Os detalhes pequenos. Toda a galera da Toca da Santana com a gente do Pureza. De tanto brincar com os meus sentimentos. Fala, borrachão! Vivendo de aplausos, envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento. Já não sei o que sinto. Meu amigo Galo delas. Esqueci de viver. Bora, Galo! Esqueci de viver. DJ Rebelde! Esqueci de viver. Esqueci de viver. Eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. DJ Rebelde. De tanto ocultar a verdade com mentira. Bora, Fábio Sobidão! Enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto estudo que eu nunca oferecia. Para Jaque! Hoje eu vivo a chorar. Chorar da minha esposa, Jaque. Eu sempre temia. Esqueci de viver. Esqueci. Esqueci de viver. É Pureza Terça-feira. Esqueci de viver. DJ Rebelde. Esqueci de viver. DJ Rebelde. Você era a luz que faltava no meu caminho. Pronto. Você me ensinou a viver. Meninas, a metrópole de Brasil! Nas horas tão tristes que eu precisava de amor, você me acolheu com um sorriso, me aceitou. Como é que é? E me abraçou. DJ Rebelde. Senti com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa, Sabão. Não interessa o seu passado. Não interessa. Só interessa estar ao seu lado. O importante é o presente, né? É o presente, é o futuro. O que tu fez no teu passado não vai afetar nada agora. Você me ensinou a viver, me mostrou a verdade. Tu fez a besteirada que tu fez no passado. Eu posso dizer o que é felicidade. Não ligo pra o que os outros falam, pois eles não podem entender. E quando eu mais preciso, encontrei você. Olá, Loro! Encontrei você. DJ Rebelde. Carinho, seus braços me. Você sonhou e jogou e ganhou. É Louro Bonanza, agência que paga na hora. Corpo me aquece. Louro Bonanza. agência que paga na hora. Sonhou, jogou, ganhou, recebe na hora. Só interessa. Não é canelada. Estar ao seu lado. Vai dançando, bailão. Deixa que eu vou tocando. E o Samba vai gravando. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso. Bora, Catatão! Dizer que sofri. Gerente lá do Ailha, segundo Sensete do Ailha. Vai, dia 5 de julho, segunda-feira. O tempo passou. Já tá na porta, né, Catatão? E que tudo entre nós. Início 10 da manhã, muitas atrações. E que a vida Juninho, continuou. Os gordos do Crocodilo. Pra nós, Tom Máximo, Edilson e Edielson. Caminhemos, talvez nos beijamos. Michel do Cineral. DJ Nenê, Adrian. Uma galera esperta aí, né? Vida, DJ Valdinho, toda a galera do Guerreirão, alongada, Bruninho, David Super, parto e o Maestro Rebelde. Ou a procura de tudo isso em uma só festa. Nada. Dia 5 de julho, segunda-feira, segundo Sunset, lá no Aguilha. Alô, Nenê. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Quando eu sair daqui, eu converso contigo. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinho. Amazelo! E prometem amor. Não vai correr nu aí, meu irmão. Amar-te, para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca, jamais há de amar tanto assim. Peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz de morrer. E o nome dela? Ai, Lilian, para mim és o mundo. Um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você me mande embora, eu me tiro. Não sou ninguém vivendo sem você. Rebelde, meu amor. Que foi que houve pra você mudar assim? Que foi que houve, Amélia? Não posso crer que você não goste de mim. Alô, meu compadre Paulinho! Oh, querida, eu juro que demais ninguém cederei. Alô, Nádia! Meu coração. Onde vem hoje, da Nádia? Eu dei só a você. Bora! Meu amor. Terça-feira! Alô, equipe Sobe Deus! Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor. Ninguém morre de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Né, mulher samambaia? Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre. Ninguém morre de amor, né, mulher samambaia? Só me resta então dizer adeus e confessar. É pureza! Não sou ninguém. DJ Rebelde. Vivendo sem você, meu amor. Larará, larará, larará, larará. Vai! Contigo.

Hoje planta-se muitas flores. Para Marginho! Isso você não viu. Aí, Bruninha, Brunão! E só por mim eu vou lutar. Se vou. Pois pra você eu vou provar. Próximo original! Que eu não sou. Sei a Valéria. Uma roupa que se estragou. Amandinha. Uma chuva que não molhou. A do corre. Que não nasceu. A do rock. Uma fonte que já secou. Era do corre. Um perfume também, que né? Não cheirou. Um romance que ninguém leu. Um, dois. Uma cigana certa vez leu minha mão e me falou lá no Veropa ela muitas coisas bem baixinho que o destino pra mim reservou. Fábio Lajum! Ela me disse que existia um alguém na minha vida que me amava loucamente. Minha estrada seria florida. Cigana somente. Parceiro Marclay, gerente. Para do lanche do Pilazinho com a gente aí, Marclay. Abração grandioso do Rebelde. Na real. Mostrando o patrão fazendo gagueada. Na minha vida. Mostra o patrão fazendo gagueada aí, Marclay. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão. Olha o gagueado do Bill. Conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Cigana, somente verdade. Só Pitel. Para mim você falou. Fala, Bahia! Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Quem era a dona do meu coração. Quem era a dona do meu coração. Conheci alguém a quem logo dei meu coração. Toma! Hoje sofro por amar DJ demais. Rebelde! A um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei. E o que soube foi me desprezar. DJ Rebelde. Amar como eu amei. DJ Rebelde. Ninguém jamais amou. Parou, Ana Vicente. Pena. Família Toca da Centena. Renato. Jamais penou. Lá do canto do Fran. Eu vivia sem ninguém, porém. Vivia sem ninguém. Não chorava de amargura, não. Não levava chifre. Mas um dia conheci alguém. Aí conheceu a danada. A quem logo dei meu coração. É o número da conta da mulher. Amar demais. A um cheque não me soube dar. A ternura. Bora, Pedrinho! Que eu lhe dei. E o que soube foi me desprezar. O maestro da saudade. O maestro. O maestro da saudade. Vai! Se um certo alguém lhe abandonou. Vai, Amandinha! Ou você não teve um grande amor. Não fique triste assim. Não fica assim. Vem ficar aqui perto de mim. Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. E aí, Gladysson? Amigo Diogo Prime, com a gente, Diogo. Quanto tempo aqui lhe esperando. Chato por esse. Querendo lhe falar, mas me calei. Desse grande amor que estou guardando. Ai, José. Pois na minha vida eu só te amei. Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. DJ Rebelde. Fique triste assim. Vem. Saudade pureza! Aqui pra recordar, de hein? Mim. Oh, oh, oh. Tarde tão linda de sol, ele me apareceu. Eita, Fernando! Sua sorriso tão triste, seu mirar tão profundo, já sofreu. Suas manitas pequenas e frias, e sua voz olhosava também. Me falou de sua infância com lágrimas. Nunca tuvo um amor, nunca tuvo um amor, me sentiu calor em seu ser. Ni siquiera escuchó la palabra cariño, su nido no existió. Sinceramente. Sinceramente lloré de tristeza al ver tantas cosas que la vida ofrece, que uno padece. Sin querer. Rebelde. Después de todo que oí, no consigo olvidar. Ella dijo adiós y se fue. Ni su nombre yo sé decir. ¿Para dónde? De dónde ella vino. ¿A dónde ella va? Oh, oh. De dónde ella vino. ¿A dónde ella va? No sé decir. Nunca tuvo amor, ni sintió calor en su ser.

E nem assim eu encontrei o amor. Marcelo Moro, Wilson, gritei, e o camarada Jeep com a gente. Botei anúncio na galera da remoçada com a gente, valeu. Tá aí, meu bem. Desde que você foi, não pinta ninguém. Será? Meu bem, tem pena de mim. 0-0. Igual você, meu bem, não mais existe. Eis o motivo porque sou tão triste. Eis o motivo da procura em vão. Eu duvido que não pinta ninguém, nem no WhatsApp. Tá aí, meu bem. Desde que você foi, não pinta ninguém. Pinte. Meu bem, tem pena de mim. Que mais posso fazer pra você voltar pra mim? Vai! Essa busca inútil precisa ter um fim. Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. Já já que é de caqueado. Sem você, meu amor, não dá pra viver mais, não. Alô, carrinho! Fui na cidade, no interior, que nem assim eu encontrei o amor. Chamei, gritei, fiz peregrinação. Botei anúncio na televisão. Tá aí, meu bem. Desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Que mais posso fazer pra você voltar pra mim? Essa busca inútil precisa ter um fim. Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. Sem você, o maestro chegou. Não dá pra viver. DJ Rebelde, Rebelde. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Juju me guiou num caminho incerto. Afastou a tristeza de perto. Conquistou meu coração. Olha o erro perfeito. Você foi o meu erro perfeito. E usou sem interesse direito. Depois, já é pra ir, já. Se foi pra não mais voltar jamais. Tô agora uma luz. Maestro Rebelde, mais pólvora. Vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta. E eu estou a te esperar. Vem embora, pula. Você pula que o barco tá ligado. Interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. É pureza toda atenção. Mas eu sei que o tempo é curto. Pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Abraçar também os nossos brasileiros navais do Brasil. Está com a gente hoje na Maloca do Pureza. Vieram conhecer de pertinho a Maloca do Pureza. Vai! DJ Rebelde. Você foi o meu erro. Sucesso aí na rua das Garibãs, entre breves, Invernado Saião, lá no Cardoso. Cardosão. Ei, Cardoso. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. Quinta-feira é de molho. Quinta-feira o Rebelde é pedreiro, né? É verdade. Pode completar seu beijo. Em casa faz casa. Sexta-feira, Mudiguinha. Sábado, quadra da prefeita. Domingo de feira, na quadra da prefeita também. Festão dos Perueiros. Segunda, Paraíso das Pedras, Palácio, Rio do Gavião. Rebelde. Detona, maestro. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo. Meu maestro, é? Meu maestro, é? Dali, maestro. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Vai! No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez, por favor, não vá. É ladrão! Não, não vá embora, não leve o meu sonho azul. A minha alma chora, amor, doce amor. E é Cardoso! Não, não vá embora. Amanhã tem Cardosão! Não leve o meu sonho azul. Vai, amiga! A minha alma chora. DJ Rebelde! Amor, doce amor. História, vou lhes contar. Tive um amor bandido. Vai! Amor bandido. Amor bandido. É tua? Ela se foi pra tua, Juju. Me deixou tão sozinho. Amor bandido? Tão sozinho. Que amor bandido. Na minha vida tudo mudou. Tudo mudou. Não tenho mais carinho. Vai, Fábio! Sem carinho. Só pitel do amor bandido. Tem gente que se chora, que não tem sorte no amor. Não tive sorte no amor. Vocês não querem ser sinceros, meu irmão, porra. Não foi a primeira que me deixou. Porra, tu não quer prestar, meu irmão. Mas se um dia ela voltar pra me deixar ferido, não quero seu amor bandido. Vou procurar e eu encontrar o amor verdadeiro, amor de verdade e não interesseiro, que goste de mim e não do meu dinheiro. Quando acordei, estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormi, oi, Brechado Martins! Um sonho falei com você. Quando teu sonho, sonho? Sonho de amor tão bonito. Confesso, não me controlei. Abraçando meu travesseiro. É pureza! Pensando em você, eu chorei. Eita, musiquinha! Sabendo que você esteve a noite inteira. Rebelde. E agora não me sai da mente, não posso esquecer, nem meu sonho te amei. Dá-lhe a tonalha, dá-lhe. Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por você. E agora não posso tirá-la do meu pensamento. Cinderela hoje. Te quero comigo, te amo. Cinderela veio. Depois deste sonho já não. Cuidado com o copo de vocês, hein? Você pode acabar este meu sofrimento. Com Cinderela. Só você pode acabar este meu sofrimento. Isso. Faz como tu ia lá no céu. Tu talha tá lagada, seca teu copo, não deixa o teu copo cheio. Vai lá no banheiro, aí tu enche de novo, deixa cheio aí. Hoje cedo quando acordei, estava pensando em você. A Cinderela! Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. Sonho. Sonho de amor tão bonito. Prazer, Max, ele dá valor. Não me encontrei. É pra você, Max, ei, dona Kelly. No meu travesseiro. Que eu tenho um respeito muito grande. Esse casal lá do Retrô. Tamo junto, Maxi. Sabendo que você esteve a noite inteirinha e meu inconsciente. Vou fazer ela fazer um pix pra mim agora. E agora não me. Tu quer ver? Tu quer ver ela fazer um pix pra mim? Sonho te amei. Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei. Amor, que coisa louca. Olha o Pixie. Foi beijar tua boca e sentir teu calor. Amor, amor, amor. Esse teu corpo, amor, me deixou louco. De tanto. Alô, empresário Amélio! Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Quando você quiser, me empresária! Amor, amor. Faça o que o seu coração manda! Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, que beijo quente. Esse da gente. Bora, joia, baleão! Em pleno verão, amor, amor, é. Amor, já vou embora. Chegou a hora. Juro que voltarei pra te ver. Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. E você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito. Bora, Jefferson! Já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de Jefferson Bob. Na verdade tudo que eu rebelde é saber que você tá feliz. Por você, você. Eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, você. Eu faço tudo, tudo. te ver feliz. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega muito, os meninos da metrópole, é só você. Abração carinhoso do Rebelde, meninas. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber. Fala, meu parceiro Renato do Canto do Frango! Com você, eu faço tudo pra te ver feliz. Com você, com quem? Eu faço tudo pra te ver feliz. DJ Rebelde! Saudade é pureza! Dali pra cima! Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração. Motora 10 aí, motora das emoções. E também das estrelas. E agora quer me perder. Alô, testa a saudade! De uma maneira forte, quer prender meu coração. DJ Rebelde. Dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. E aí, boneca? Chama meu nome, mas. Como é que tá hoje a nossa terça-feira? Verdade do nosso amor sem fim. Eu quero que eu mereço ter, se for capaz. Já tem uns parabéns pra minha excelente amiga Suzana. Tá no beijo hoje, alô Suzana. Prepara então, depois dessa música, pode ser? Após essa música aqui, vamos lá. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. E agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor. Alô, testa! Eu quero o que eu mereço ter, se isto for capaz. Motora 10, ele dá valor nessa música aí. Vamos lá! Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. É o quê? É saudade de você, amor. É saudade de você. Saudade de você, amor. Olha, gente, a nossa primeira parte está pronta aí. Saudade. Se você quiser ceder na parte do Rebelde, é só falar com o meu amigo Maluquinho. A solidão vem mais. Não vai desligar o notebook do homem. O coração já quer parar. E você tão longe está. Né, Pila? É saudade de você, amor. Para camarada Gipe! É saudade de você. Galera da remoçada com a gente do Brasil. Tamo junto! É saudade de você, amor. É saudade do pureza. É saudade de você. O maestro da saudade. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Rebelde, vai tocando a saudade em toda categoria. Você me ouvir cantar, pode crer, por você estou chorando. Ei, cavanhaque, tudo certo aí? De saudade de você. Já levando o CDzão do maestro. Olha o cavanhaque. De saudade de você. De saudade de você, amor. De saudade de você. Jona, você é minha viúva, minha viúva. Tentei te encontrar, minha viúva, lá na Vila Cupuaçu. Eu chorei por você. Só de maiô, jogando a tese nos caras. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer por você. Mal ele sabia que ela já tinha enterrado 5. De saudade de você, amor. Não foi o coronavírus, não. De saudade de você. De saudade. Meu amigo Nilson, não tá cagado, Nilson? Amor. Tá com a gente, alô, Nilson? De saudade de você. Sempre com o Rebel. De saudade. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora, Matheus, parabéns. Quem tá no berço hoje, quem tá no berço, levanta a mãozinha. Quem tá no berço, minha amiga Suzana tá no berço. E vamos parabenizar ela aí, vamos parabenizar, vamos. Parabéns a você, parabéns a você, no seu aniversário, seja muito feliz. Tenha sempre do bom, do que a vida contém, tenha muita saúde e amigos também. Parabéns, Suzana! Muitos anos de vida! Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muitas venturas. Parabéns, Suzana! Muitos anos de vida! Parabéns, parabéns, parabéns. Deus te abençoe e te ilumine sempre! Seu aniversário! Chegou a hora, já tá em hora, já tá em hora, hora, hora, hora, hora, hora, hora, hora, hora, hora. Parabéns, Suzana! Muitos anos de vida pra você, mulher! Apá! Deixa eu chamar agora. Chamar aqui alguém. Peraí, deixa eu chamar alguém aqui que vai falar alguma coisa. Alô, Rebelde, toca aquela saudade que eu quero bailar, porque senão eu vou preparar um passe pra você. Saravá. Um, dois, três, vai! Levanta a mãozinha, só quem tá feliz aí. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia ilusão. E aí? Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser. quem sabe canta aí. Já. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. DJ Rebelde, estou passando só pra te dizer que é tarde demais. DJ Rebelde, já tem do máximo. Olha assim, original. Você é a dona Valéria, duas vezes no Brasil. Alô, Léo da Dida. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Vai pra cima. Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. As minhas da metrópole com a gente. Tô ligando agora pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Liga. Estou apaixonado por passa o WhatsApp. Você faz chamada de vídeo. E eu põe no teu status. Fala que ele perdeu. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Carinho. Isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Eu sabia que a paixão ia passar. Rebelde. Mas o amor era pra sempre. Não havia com o que se preocupar. Bora, Zobideu! O futuro era o presente. Bora, Max, bora, Fábio! Todo dia era maior nosso prazer. Bora, Diego! De viver cada segundo. Você era quase eu. Bora, Cabinho! Você. Chama o garçom aí, dá uns passos pro Cabinho. Lá na mesa dele, bora lá! Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Quem sabe ganda? Que o tempo. Quem sabe ganda? Vai! Porque que lindo. Um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão. Paixão, acabe o amor. Bora, garçom, quatro baldes aí na mesa, só me deu. Só se for agora na Embraxa da Média. Já chega o Tom Máximo pra comandar a nossa terça-feira tradicional do Internet. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas pedir DJ Rebelde. E se agora o destino quer nos separar? Vá pra cima! Não importa a distância, nada volta. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão? Paixão, acabe o amor, não morre, não. Paixão, acabe. Quantas luas eu vi passar, DJ Rebelde. Quantos dias eu vi nascer. Quanto tempo pra te encontrar, pra te conhecer. Pra dançar, pra curtir, vamos lá! Eu sei que eu sempre sonhei, que toda a vida eu esperei. A metade que eu queria pra mim, que faltava em mim. É Rebelde. Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. Como é que é? Eu quero teu mundo guardado comigo. DJ Rebelde. Eu deixo minha vida guardada. O maestro da saudade. Assim, o maestro da saudade. Grudada em mim. Bora dançar pureza, vamos lá! Vivendo pra sempre esse sonho encantado. De ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero. Te quero assim. Assim desse jeito. Mais perto de mim. Vem! Vou te amar com tanto amor. O maestro da saudade. Saudade, DJ Rebelde, maestro da saudade. Quem sabe canta, vai! Tira essa paixão da cabeça. Tira! Tira essa tristeza do olhar. Canta comigo! Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Tempo perdido, não é? Final da história, você sem rumo, mais uma vez. Um, dois, três, vai. E como o rio busca o mar, você vai me procurar. Sempre, né? E encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser. Já já, meu parceiro, de jeito máximo pra comandar as emoções do Boloca do Pureza. Mesmo a cabeça, vai! Quem tem seu fogo, eu sei juízo. Faço o seu jogo, sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo, faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Leva um pedaço, é. Mais uma vez vou ficar. Deixa cair a segunda parcela que tu vai ver o pedaço lá, galera. Pra comandar DJ Rebelde. Quem sabe canta, quem sabe canta. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Rebelde. Olha aí, ó. Você se faz de vítima e só me vem com lástima, vem me fazendo crítica completamente estúpida. E você? Você que foi tão lúcida, que se tornou apática. Antipática. Uma pessoa frígida. Juju, frígida. igual a uma máquina. Aí a máquina me acha sexo maníaco, um cara antipático. Quando te quero, romântica, amiga Kátia, vindo seu carro. A das minhas é minha tropa, amiga G. Meu coração não é de plástico e eu não sou de elástico. Obrigado, gente. E nem tão pouco. Vou tocar só mais uma e vou passar pro DJ Tom Máximo. Só quero pra assumir o comando da nossa maloga do Mureja. Você se faz de vítima e só me vem com lástima. Obrigado, Fábio. Obrigado, Diego. Vem. Obrigado, Maxi. Crítica. Júnior, toda a galera da equipe, sabe, dá obrigado pelo apoio de você. Gente estúpida. Minha empresária mesmo. Você que foi tão lúcida. Minha empresária. E se tornou apática. Olha, meus vikings. Uma pessoa triste. Alô, Marzinho, alô, Brunão. Igual. Parabéns, Suzana. Uma Olha, Cardoso. Me acha sexo mania. Amanhã tem Cardozão. Um cara antipático. Passa quarta-feira. Quando te quero. E o Peroba também junto. Apoio. Seu calor. Vem, Peroba. Meu coração não é de plástico. Eu não sou de elástico e nem tão pouco mágico. Só quero ser o amor. Gosto de você quando me deito. Rebelde. Rosto recostado no seu peito. Assim que eu te sinto. Amiga França, obrigado, França. Acho perfeito. Vilão. Atravesso o muro da vergonha quando você me atiça e me assanha. Obrigado, Edilson. Obrigado, meu grande amigo DJ Jean. Obrigado, Tom Máximo. Nossa terça-feira tradicional do Interlão, Gino Pureira. Você me assume, me consome. Fala meu nome, o nome, o nome. Lucio, a fome de amor, a sua fome. Nunca some. Olha o gibi. E você mexe, mexe. Ela tá remoçada. As vias da metrópole, obrigado, meninas. Vai se descola. Vamos junto. Não se controla, embora. Agora eu vou tomar meu açaí e vou deitar e rolar. Por um lado e pro outro. Gosto de você na minha cama. Quando você se deita e me chama. Meu parceiro Léo da Dinas. O nosso amor. Obrigado também pelo apoio, valeu, Léo. Loro Bonanza. Agência que paga na hora, meu patrão não me abandona. Gosto de você mais do que muito. Meu parceiro Nilson do Tagagado Nilson. Que combina sempre o nosso assunto. Sempre com a gente. Na hora do pai Luizinho. Sente o momento. Eu sou charmosinho. E chega junto. E você? Você me assume, me consome. Fala meu nome, o nome, o nome. Lucio, a fome de amor, a sua fome nunca some. E você mexe, mexe, mexe. Remexe, cola, cola e se descola. Já no horário, já. Não se controla, embola, embola. Eita, e rola! Eita, e rola. Eita, Fernanda! A música identificada pelo Maestro Rebelde. E tudo é tão bom. Eu gosto do som da sua voz, que é a voz rouca do maestro. Quando você quer mais e eu vou fundo no amor. Com você o sabor é diferente. A voz rouca do rebelde. E tudo é tão bom. Rebelde. Eu gosto do som da sua voz, que é demais. O maestro quando da saudade. Você quer mais e eu. O maestro DJ Rebelde Saudade. Com você o sabor é diferente. Gosto o maestro da saudade. Chegou DJ Rebelde da meu alma. Assim que eu te sinto, me deleito, acho perfeito. Gosto de você na minha casa.